8 horas e 22 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, temperatura de 7 graus nesse momento na região do Boici. Eu estou da linha agora com o vereador Jefferson Breiner, vereador pelo PRB aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, vereador. Muito bom dia, Guilherme. Muito bom dia a todos da manhã RCI aqui em Foz do Iguaçu. Na terça-feira foi feita uma discussão ali na Câmara Municipal a respeito de acessibilidade nas escolas e creches do município, né, os CMEIs. Foi apresentado um requerimento da sua autoria pedindo à Prefeitura que providencie melhorias nessa área? Exatamente. Nós, desde no início da legislatura, né, eu me dediquei muito às escolas, ao CMEI, e agora chegamos a esse problema, né, que infelizmente tem afetado as nossas escolas, que é a acessibilidade. Nós temos analisado muito esse requisito nas escolas, porque as crianças com deficiência física, que é a minha preocupação maior, têm tido algumas dificuldades, né? Por exemplo, eu verifiquei em algumas visitas minhas, eu fui na escola Cecília Meirelles, que lá a acessibilidade está um pouco prejudicado, e com isso impede, né, tem impedido até mesmo as crianças de chegarem às salas de aula. Pois é, uma preocupação grande mesmo, até porque muitos dos prédios nem são tão antigos assim, né? Como é que você visitou a escola Cecília Meirelles, ali na região do Porto Meira? Alguns outros estabelecimentos também lhe chamaram a atenção? Como é que já deu para perceber, já neste primeiro momento, essa questão da acessibilidade no município? A minha preocupação maior, Guilherme, é ver, né, que algumas escolas, CMEIs, como o senhor disse, é uma construção nova, mas não deram tanto crédito, né, às nossas crianças que têm essa deficiência. Então, esse objetivo desse requerimento é fazer praticamente um levantamento detalhado da situação, né, quanto às condições das escolas a respeito da acessibilidade. Nas nossas visitas, verifiquei também vários outros problemas, mas o meu foco nesse requerimento 182 foi justamente isso, porque no ano passado eu também, como nós já conversamos, eu lancei um projeto e foi aprovado, e vai se começar a construir agora aqueles parquinhos para criança deficiente, né? E por isso que é muito importante fazer esse levantamento detalhado nas escolas com os principais locais, os problemas, para que nos permita, né, acompanhar e cobrar de uma forma mais pontual. Esse tem sido meu trabalho, cobrar de uma forma pontual os problemas para apresentarmos o nosso prefeito. Eu sei que o prefeito Chico Brasileiro, ele tem trabalhado, ele tem se dedicado nisso, mas por isso que eu pedi, né, nesse requerimento, e foi aprovado ali na Câmara Municipal, um trabalho mais detalhado, né, algo mais profundo, para que possamos verificar as dificuldades das crianças de chegarem à escola, às salas de aula, melhor dizendo, para que elas ali possam ter um local adequado, um local mais fácil acesso. E para que os ouvintes até entendam, né, quem está acompanhando aqui a nossa programação, o requerimento ele foi apresentado ali na Câmara Municipal, foi aprovado, né, por unanimidade pelos vereadores. Agora ele é encaminhado para a Prefeitura e espera-se, então, aguarda-se a resposta para ver quais providências a Prefeitura vai tomar? Exatamente, né? Esse requerimento foi aprovado na Câmara, agora já está indo para o Executivo. Ali nós teremos uma resposta, nós podemos, já me coloquei já para também acompanhar, né, a comitiva, acompanhar o secretário. Sei que o secretário Fernando tem se dedicado muito. Eu quero deixar bem claro aqui que esse requerimento, né, Guilherme, não é uma crítica ao governo, mas sim uma forma de poder, né, auxiliar o seu trabalho aqui em Foz do Iguaçu para garantir o direito das crianças com deficiência. Porque, às vezes, a pessoa pensa que um requerimento é criticando. Não, é um auxílio. A gente vai ali com os assessores, a gente pesquisa nas escolas, ver as dificuldades para apresentar o Executivo. E o Executivo, chegando a esse requerimento, eu tenho certeza que eles irão tratar com maior carinho, porque são crianças e uma lei federal diz que todas as crianças são iguais, têm direitos iguais. Então eu vejo que esse direito nós temos que cobrar para essas crianças com deficiência. E nós aqui certamente vamos ficar acompanhando aí para ver, né, qual será a providência dada pela Prefeitura, né, a resposta, porque é realmente um assunto que merece a atenção do poder público. Vereador então, Jefferson Breiner, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Muito obrigado a todos da RCI, da Manhã RCI, do Guilherme, apresentador. E essa tem sido, Guilherme, só para concluir, a nossa preocupação, né? Eu, quando fui fazer aquele projeto para crianças com deficiência, parquinhos, que vai ser construído agora, nós separamos ali 170 mil reais das emendas positivas, conseguimos mais 30 do Estado, então vai ser 200 mil para construir o parque, e dentro desses parques também colocar adaptação para crianças, né? Mas para antes de eu fazer isso, eu pesquisei, eu fui na PAI ali de Cascavel, e o diretor da PAI me fez uma pergunta que eu guardei no coração. Ele falou: você está fazendo isso para essas crianças? Porque você sente na pele ou por amor mesmo? Olha, eu não tenho ninguém deficiente na minha casa, na minha família, mas eu vejo nas minhas andanças pela cidade, eu vejo a dificuldade que as mães, que os pais têm em referente a essas crianças. Então, esse requerimento, eu tenho certeza que eu gostaria que você me acompanhasse, que todos, né, de Foz do Iguaçu acompanhassem o nosso trabalho para ver e cobrar soluções imediatas para que as nossas crianças venham a ter um ensino adequado, um ensino correto, e fazendo isso é dando, né, condições de elas chegarem à sala de aula. Fundamental, realmente, fundamental essa questão. Obrigado aí ao vereador pela participação aqui na rádio. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado à rádio, o programa, né, Manhã RCI, e um bom dia a todos de Foz do Iguaçu. E daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar na íntegra essa entrevista no site semprerci.com.br. E olha, vou alertar aqui também, né, você morador aqui de Foz do Iguaçu, essa questão da acessibilidade, ela precisa ser vista com bons olhos também por quem é proprietário aí de imóveis, né? A questão das calçadas é responsabilidade de você, morador, cuidar da calçada em frente ao seu município. Tome aí as providências necessárias, adeque as suas calçadas, né, ao que estipula a lei aqui no município. E citando especificamente, nós temos vários casos aqui em Foz do Iguaçu de calçadas nas imediações, por exemplo, de unidades básicas de saúde, que não tem a menor condição para que uma pessoa com uma cadeira de rodas ou com um carrinho de bebê consiga trafegar por ali. Fica até a sugestão aqui para os vereadores, para a Prefeitura de Foz do Iguaçu, para que fiscalizem essa questão das calçadas próximas às unidades básicas de saúde, também da situação dos pontos de ônibus próximo a esses locais, para que quem tenha, né, algum tipo de mobilidade, dificuldade de deslocamento, né, de locomoção, não fique aí realmente prejudicado, né, para chegar numa estrutura como essa aqui na cidade.